saindo da estaca zero. Armagedon saindo da estaca zero. Sai preguiça. Sendo direto, lute pelos seus direitos, prego. Não tá correto, gente morrendo de frio no inverno. Sem nexo, ministério nem aí pros problemas internos. FHC tirou nossos pais de vagabundos e velhos de forma agrária. Não levado a sério, processo lerdo no paralelo. Alca, FMI, livre comércio, cola mais perto. Pra ver que acontece, cola mais perto. Família tradicional, volta quem tem o visual mais belo. Mal político, nosso complexo, reflexo, descrédito. Sempre é subestimado quem tem o nosso aspecto no pretérito atual. Os loucos pagam dinheiro, fazendo eco, boas ideias no seu cérebro. Martelo, conecte certo, nosso dom agora submerso. 1-0 pro time de amarelo. O Tarso placar adverso, pode dar em doido, papo reto aqui. Armagedon saindo da estaca zero.